grandes irmãos daqui da Terra. Subam avante ao progresso desta humanidade. Pois o tempo que vos resta é curto. O tempo desta encarnação que aqui vocês se encontram é curto. Oportunidades reencarnatórias estão ao fim, pois chances foram dadas e chances foram perdidas por escolhas. Grande mobilização nesse momento é feita. Portais são abertos neste momento. Naves estão sobre a Terra. Grandes limpezas estão sendo feitas. Façam escolhas corretas para que não seja arrastado junto com a grande massa. Misericórdia está sendo feita. Gaia está em um grau evolutivo mais elevado e vibrações que não compactuam com ela serão degradados, infelizmente. Estamos mobilizando irmãos encarnados, assim como esses aqui, em todo o planeta, para ajudá-los. Sananda, pede a cada um de vocês que ouçam a voz de seus filhos. Muito ele vem a alertar, em muitas casas, e usando os seus instrumentos, porém, só uma parte ouve e coloca em prática. Se vocês desencarnar, sim, agora, com as vibrações que vocês estão emanando, para onde vocês iriam? Viva o dia como se fosse o último. O tempo está se esgotando. Uma grande nave, maior que esse estado, está sobre esta casa, em seu ponto central.